gente depois passou, nós fomos para a casa do nosso filho na Flórida, o pai do neto que casou-se, né? E o nosso filho Tony é pastor em Orlando, e nós passamos mais uns 6 dias aí. Foi muito, muito bom. Foi uma bênção. Podemos compartilhar numa igreja onde ele participa, onde ele ministra, e podemos participar também de uma igreja brasileira, domingo passado, e foi muito legal, uma bênção. E Deus nos protegeu na ida, Deus nos protegeu na volta, mas é muito bom chegar em casa. Quem já teve essa experiência? Você viaja e tal, muito legal, mas quando chega em casa é uma benção. Olha para o seu vizinho, bem nos olhos, diga, é uma benção mesmo. Eu queria compartilhar com vocês nesta noite uma palavra que eu creio que Deus tem colocado em meu coração. Eu estava lendo o livro de Apocalipse, na leitura diária, e já estou no capítulo 4, mas esses dias eu estava no capítulo 1, e comecei a ler aquelas palavras, e Deus começou a me impressionar muito. E eu quase resolvi só pregar capítulo 1 de Apocalipse hoje à noite, mas daí eu pensei, não, acho que tem uma coisa diferente, Deus está querendo tocar na vida de umas e outras pessoas. Daí eu peguei, catei só um versículo. Em Apocalipse 1, versículo 17, eu queria falar sobre o toque da vitória. Apocalipse 1, 17 diz, quando ouvi, quem falou isto foi João, o apóstolo, que estava na ilha de Patmos. Ele foi exilado por causa do seu testemunho. Tentaram matá-lo, não conseguiram, e mandaram ele para aquela ilha solitária, sozinho, lá no meio do nada. Mas ali Deus se encontrou com João, e ele teve a visão do Apocalipse, o último livro da Bíblia. E ele disse, quando ouvi, quem que ele viu? Ele viu Jesus. Ele teve uma revelação de Jesus. Ele diz, eu caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Eu estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades, como diz a versão. Quantos de vocês sabem que Jesus está com a chave? Quantos sabem que ele venceu? Glória a Deus. Só neste versículo, a gente podia ficar a noite inteira falando que ele morreu na cruz, ele derramou seu sangue, ele venceu o nosso pecado, o meu pecado, o teu pecado, as enfermidades que tem nos rodeado e acometido. Ele venceu tudo e ele ressuscitou e ele vive. E isso é muito, muito lindo. Há uma música que o Fernandinho canta e é muito, muito antigo, é antiga essa música, mas mexeu muito comigo, né? Eu não sei se alguém pode lembrar. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, se você souber, canta, sim, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quantos podem dizer, realmente Jesus tocou você? Amém. Às vezes a gente está numa escuridão, ou às vezes a gente está numa masmorra, uma coisa que a gente não entende, estou preso, estou dentro de um lugar que não consigo sair, mas ele vem, ele toca, e quando ele toca, tudo muda, amém? Ele tocou João, e naquele momento João recobrou a força, ele olhou e viu que era o Senhor que estava com ele. Hoje eu estava lendo uma coisa que fazia tempo que não via. era o testemunho do pai da minha mãe, quer dizer que meu avô, meu avô paterno. E é um artigo que saiu no jornal há muitos e muitos anos atrás. E ele está dizendo o seguinte, eu vou traduzindo, diz: no meu 34º ano, eu estava doente com pneumonia. Eu fiquei maciado e fraco. A minha carne se consumia com febre. Eu estava próximo da morte. Eu busquei aos médicos, mas em vão. Eu gastei todos os meus recursos durante o conflito. E uma noite, dois médicos declararam para os meus três irmãos e também para a enfermeira: ele não vai sobreviver até amanhã. Algum momento durante a noite, a luz apagou. Quando ele falou isto, acho que não está falando só da luz natural. As mortificações começaram a entrar por minhas costas. Os vizinhos foram chamados para ficar no velório, junto ao meu corpo. Mas quando a morte estava sorrateiramente passando por todo o meu corpo, Cristo veio e ficou ao pé da minha cama. Eu nunca esqueço daquele momento, daquela presença. Certamente era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. E ele apontou para a terra com a sua mão esquerda. E eu me virei para ver onde ele apontava e eu vi um túmulo vazio, profundo e escuro. Eu olhando de volta na face do meu Salvador, os seus olhos eram como chamas de fogo que penetravam nos meus olhos. Nisto, os meus olhos se abriram e eu o vi sair do meu quarto. Mas o seu toque me havia curado. Eu estava totalmente são. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, o toque do Senhor é tremendo. Eu louvo a Deus por aquilo que ele fez com meu avô, porque nessas alturas do campeonato, meu avô não era casado. Ele era seminarista católico, estava estudando para ser padre. Mas o encontro que ele teve com Deus tanto mudou a vida dele que ele se tornou um homem de Deus, um evangelista, um homem com o ministério de abrir várias igrejas, orar pelos enfermos e ver mortos se levantarem em nome de Jesus. E a minha mãe me contava as coisas. Eu não cheguei a conhecer ele, porque ele morreu a segunda vez antes que eu nasci. A minha mãe estava com 15 anos na altura, nessas alturas. Mas eu queria dar continuidade aqui. Em Daniel, capítulo 10, versículo 18 e 19, Daniel teve uma visão interessante. Um anjo apareceu para ele, nem sei se era visão ou era na realidade, mas um anjo apareceu para Daniel. E quando Daniel viu o anjo, ele ficou totalmente fraco, sem forças. E diz que o anjo tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, e que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, eu senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Aleluia. Olha para o seu lado, para o vizinho, diga para ele: você é muito amado. Diga: você é muito amado. Diga: seja forte. Seja forte. Gente, precisamos continuamente do toque do Senhor, da comunhão com Deus, do tempo gasto na sua presença, para podermos viver e vencer, para podermos ver como Ele vê as coisas e agir como Ele age. Precisamos do toque do Senhor. Hoje, esta tarde, esta noite, alguns de vocês estão vivendo uma vida muito abençoada, sem problema nenhum, e outros de vocês estão passando, outros de nós, estão passando por momentos complicados, momentos difíceis. Eu quero garantir para você nesta hora, neste momento, que a mão do Senhor está se estendendo sobre você. O Senhor está pertinho da tua vida. Ele estende sua mão sobre sua vida e Ele te toca. Ele vai te tocar nesta noite. E não importa que você esteja numa desilusão, numa tristeza profunda, numa dor, numa situação complicada, mas não importa, a mão do Senhor se estende e Ele pode te levantar. Você pode dizer, pastor, mas eu estou envergonhado de mim mesmo, porque eu fiz, caí outra vez, acho que Deus nem liga para mim. Ao contrário, Ele te ama tanto, que Ele vai tirar você do meio daquele problema, e Ele vai te dar vitória. Diga comigo, meu Deus é o Deus da vitória. Mas eu não consegui vencer. Quem sabe faltou o toque. Quem sabe faltou o toque do Senhor na tua vida. Nós vamos ver mais sobre isto. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Amém, gente? Amém. Isaías 40, 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como as águias. Outra versão diz: subirão com asas como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. A palavra, os que esperam no Senhor renovam suas forças, a palavra renovar, na língua original hebraica, esta palavra significa trocar ou permutar. Em outras palavras, Deus está dizendo, quando nós esperamos nele, a gente consegue trocar a nossa fraqueza pela sua força. Nós podemos trocar a nossa falta de sabedoria com a sabedoria de Deus. O nosso cansaço com o vigor de Deus. A nossa falta de direção com a orientação que vem do Senhor. A nossa impaciência com a paciência de Deus. As nossas maneiras rudes com as maneiras do Senhor. A nossa ansiedade com a fé que vem do Senhor. Amém? É uma troca. Essa palavra, renovarão suas forças, quer dizer, trocarão as suas forças com o Senhor. Não sei se você lembrou deste desenho que a gente mostrou uns anos atrás numa ministração, né? Quantos aqui são um gatinho? Quem não gostaria de ser diferente? De mudar para o melhor? De ser mais forte? De ser mais sábio? Gente, quando a gente olha para si mesmo, a gente se desanima. Mas quando a gente olha na palavra de Deus pela fé, no espelho da palavra, em vez de ver a nossa pequenez e fraqueza, a gente vê o leão da tribo de Judá. A gente vê Jesus, poderoso, maravilhoso e que nos ama demais. Para ser mais puro, mais íntegro, mais paciente, compreensivo, mais cheio de amor e compaixão pelos outros, precisamos de uma troca divina. Precisamos permutar a nossa fragilidade com a eterna rocha, a rocha eterna. Isto é possível. Hoje à noite, quantos que querem trocar com Deus? Quem tem alguma coisa para trocar com Ele? Quem sai ganhando, Ele ou nós? A gente sai ganhando, mas Ele nos ama muito. Diga, Ele me ama. A troca, na verdade, é feita por causa da cruz. Jesus morreu na cruz por nós. Ele veio à cruz para efetuar essa troca. Ele veio na cruz para realmente alcançar o íntimo, mais íntimo do nosso coração. Ele foi feito, a Bíblia diz em Isaías 53, 6, ele foi feito o mal, isto é, o nosso pecado, ele assumiu, para que nós fôssemos feitos o bem. Isaías 53, 6 diz, todos nós, como ovelhas, nos desgarramos, nos desviamos, cada um ao seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tem outro versículo que diz que Deus o fez tornar pecado, ele nunca pecou, Jesus nunca pecou, mas ele assumiu o meu pecado. Ele assumiu o teu pecado, ao ponto que quando o Pai olhou para ele na cruz, o Pai teve que dar as costas, por causa do meu pecado e do teu pecado. Jesus, na cruz, na troca, foi punido, como o castigo que a gente merecia. Para que nós fôssemos perdoados, isto é, recebêssemos paz com Deus. Isaías 53 ainda, no versículo anterior, anterior diz, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, era nosso castigo, mas ele assumiu. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi a nossa oferta pelo pecado, para que pudéssemos ser perdoados. Aleluia! Ele foi ferido para que nós fôssemos sarados. Isaías, versículo anterior, diz: certamente ele tomou as nossas dores e se carregou com as nossas enfermidades. No entanto, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Final do versículo 5. E pelas suas pisaduras já fomos sarados. Ele levou sobre si aquelas feridas que representavam as nossas doenças, para que nós fôssemos totalmente sarados. Ele também suportou a rejeição. Quem sabe tem alguém aqui hoje à noite que diz: pastor, eu já passei muita rejeição na vida. Eu fui muito rejeitado, eu me sinto preterido. Pode ser. Mas Jesus passou a tua rejeição e a minha. Ele passou tudo para sermos aceitos por Deus. Mateus 27, versículo 46 diz: e perto da hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22, versículo 1, que diz a mesma coisa. Jesus está cumprindo uma palavra profética, porque Deus teve que dar as costas naquele momento para seu filho. E ele clamou: por que me desamparaste? Jesus teve que passar por rejeição para que nós fôssemos aceitos pelo amor de Deus. Suportou a vergonha para compartilharmos agora da sua glória. Mateus 27, 35 e 36 diz: então o crucificaram e dividiram as suas vestes. Veja bem, lá na cruz, Jesus não estava vestido com uma túnica. Ele não estava com aquela roupa de rei, nem roupa de mendigo, nem roupa nenhuma. Ele estava despido. Então o crucificaram e dividiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: eles dividiram as minhas vestes entre eles, e para minha roupa eles lançam sortes. Sentando-se, os soldados o vigiavam de lá. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: pela vergonha, ele suportou a vergonha pela alegria que estava diante dele, por causa de ver a gente salva, a gente liberta, nossas vidas sendo transformadas, ele suportou a vergonha. Agora, eu queria que a gente considerasse algumas bênçãos. Veja algumas bênçãos. O Daniel falou sobre as bênçãos, que eu gostei da palavra. Primeira coisa: em Cristo você é espiritualmente um com Ele. Em Cristo, quem está em Jesus está unido a Jesus. Quem se alegra por isso, diga amém. Em 1 Coríntios 6, 17 diz: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Número 2: em Cristo você está livre da autoridade do pecado. O pecado não terá domínio sobre nós se nós confiarmos no Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que a gente não é passivo de pecar e tropeçar. Quem já tropeçou alguma vez? Quem já tropeçou muitas vezes? Gente, nós podemos tropeçar, mas Jesus é mais forte, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que se nós olharmos para Ele e confiarmos nele, o pecado não pode exercer domínio mais sobre nós. E número 3, em Cristo você é participante da sua vida de ressurreição. Ele não está no túmulo, Ele não está na cruz, Ele já ressuscitou, e porque Ele vive, nós também podemos viver. Aleluia. Número 4, em Cristo você tem uma nova identidade. Em Cristo você tem uma nova identidade. Número 5, em Cristo você tem uma nova natureza. Nós temos uma nova natureza em Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O DNA de Deus é colocado em seu espírito humano. Usando a frase de Pedro na Bíblia, você pode ser participante da natureza divina. 2 Pedro 1,4. A gente pode participar da natureza dele. Isto para quem está em Jesus. Quem quer ficar em Jesus? É uma troca contínua. É uma troca contínua, recebendo da plenitude que ele tem. Em Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quem está em Jesus, recebe tudo o que Jesus é. Jesus também falou em João capítulo 16. Ele disse, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E ele receberá do que é meu e repassará para vocês. Quantos de vocês sabem que o Espírito Santo está repassando muita coisa boa para nós? Ele está pegando tudo que está na pessoa de Jesus e ele está passando para nós. É muito bom demais. O que lhe falta hoje, gente? O que está faltando na tua vida hoje? Em Jesus está tudo o que nós precisamos. E ele quer repassar a mim e a você. Nele está tudo. Segura a mão do vizinho. Eu não sei. Eu não estou enxergando o coração de cada pessoa e não posso. Só se Deus mostrar uns lances aí. Mas Deus está enxergando. E neste momento, estamos segurando a mão de alguém que quem sabe está passando uma situação mais difícil do que nós. Ou quem sabe nós estamos passando uma situação mais difícil do que ele. Não importa. Neste momento, o Senhor diz, da minha plenitude, eu quero suprir toda a sua necessidade. O corpo de Cristo representa a pessoa de Jesus. Você diz, pastor, eu escorreguei, eu tropecei, eu dei uma escorregada, eu não estou nada bem, eu estou lá embaixo, eu não mereço nada. Eu estou igual o senhor falou de João, que ficou prostrado, ele não aguentou ver Jesus. Ele, aí eu, Senhor, como Pedro diz em outro momento, Senhor, vai longe de mim, porque eu sou um homem pecador. Não, eu sou um homem muito pecaminoso. Jesus diz, não. Eu vou te mudar, Pedro. Eu vou te mudar e vou transformar as coisas. Neste momento, segurando a mão da pessoa ao seu lado, fechem seus olhos, diga comigo, Pai amado, abençoa meu irmão. Não importa o que ele esteja passando, ajuda-o, fortalece-o, levanta, Senhor, cura, Senhor, restaura a sua vida com a tua plenitude, em nome de Jesus. Amém? Agora o que a gente precisa? O que a gente pode receber dele? Quando ele toca na nossa vida, na tua vida? Abraçados, eu gostei muito que a gente cantou sobre abraçados com Jesus, né? Eu não falei nada para as músicas, mas eles já cantaram, abraçando Jesus. Gente, quando estamos abraçados com Jesus, recebemos dele direção. Quando estamos abraçados com Jesus, recebemos dele o perdão. Você precisa hoje de vitória na tua vida? Perdão e vitória está em Jesus, não está longe. Novas forças, ele quer te dar. Sabedoria, compreensão, caráter. Alguém diz, pastor, a minha vida é uma bagunça. Eu quero mudar de caráter, eu quero mudar de integridade. Eu não tenho integridade, eu quero ter. Em Jesus tem. Em Jesus tem. Tem caráter, tem integridade. Ah, não, mas eu não mereço. Ele sabe disso, por isso que ele derramou seu sangue. Ele sabe disso, por isso que ele morreu na cruz. Para nos perdoar de todo o pecado e renovar a nossa vida. Não, pastor, mas eu já caí tanto. Quantas vezes Jesus pode te tocar e levantar? Hoje à noite, eu sinto que a mão do Senhor está se estendendo sobre esta congregação. Ele está dizendo para uns e outros, estou te levantando, estou te restaurando, estou renovando o meu pacto, a minha aliança contigo. Ele está precisando de coragem, de novo ânimo, ele pode te dar hoje à noite. Está precisando de compaixão e amor. Ele é a fonte da compaixão. Ele é a fonte do amor. Está precisando de cura. Ele está aqui para... Quem foi curado esses tempos? Quem pode dizer, pastor, eu recebi uma cura esses dias? Levanta a mão, alguém? Amém? Algumas pessoas, amém. Irmã Luísa lá, Deus abençoe. Amém. Quem mais recebeu? A Alessandra levantou a mão, a Vitória, a Tina. Deus, olha, gente, lá atrás, amém, a Marta. Deus, quando sabe que nosso Deus parou de curar? Não. Quando sabe que Ele não tira nem férias? Ele curava, Ele cura e Ele vai curar. E hoje à noite Ele está curando. Eu estou precisando de paz. É, deixa Ele te tocar. Abraçado com Ele vem a paz. Eu preciso de provisão, está difícil. No final do mês, acaba dinheiro, sobra conta, não tem problema. Porque nosso Deus é o Deus da provisão. Deixa Ele te tocar. Como que podemos receber dEle o que nós precisamos? Pelo toque do Senhor. Pelo toque do Senhor. E como recebemos o toque do Senhor? E daí? Eu coloquei três coisas. E vou traduzir isso para a gente entender no dia a dia. Tempo com Ele e a sua palavra todo dia. Quando a gente está às vezes desanimado, a gente às vezes esquece de ler a palavra. De ouvir a voz de Deus. De gastar tempo na presença dEle. Gente, eu quero te garantir, se você gastar um tempinho na presença do Senhor, abrindo a palavra, deixando Ele falar contigo, orando no Espírito, orando em línguas, orando em línguas, lendo a palavra, o Espírito do Senhor virá e Jesus vai te tocar todos os dias. Ele vai renovar o teu coração. Em segundo lugar, amando e louvando ao Senhor. Amando o Senhor, louvando, bendizendo ao Senhor. Às vezes a gente está falando tanto da crise, do problema, da dificuldade, e esquecemos de falar daquele que está acima, que é mais forte, que é mais poderoso. Vamos louvar o Senhor. Vamos engrandecer o nome dEle. Vamos amá-lo. E número 3, andando com Ele. Caminhando ao lado do Senhor. Se você e eu conseguirmos pegar pela mão do Senhor, deixar Ele te tocar todos os dias, e você dizer sim, Pai, sim, Senhor, eu quero andar contigo e deixar Ele te guiar pela mão, que Ele ande com você lá no serviço, que Ele ande com você na tua casa, que Ele ande com você quando passeia, quando viaja, que Ele ande com você de dia, de noite. Olha, gente, a coisa vai mudar. Diga comigo, se você concorda, amém. Amém. Quantos querem que mude a coisa? Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem, a sua imagem, nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Outra versão diz: o Espírito do Senhor. Deus quer te transformar. Deus quer me transformar. O que está dizendo aqui? Se a gente andar com Ele de mãos dadas, dia a dia, dia a dia, estamos olhando com a face descoberta a sua glória, só que cada dia mais cresce, cada dia mais cresce. Eu quero te convidar para andar com Deus. Eu quero te convidar para deixar Ele te tocar. Ele está, aliás, desculpe, tudo está em Jesus. E Ele quer repassar este tudo para você e para mim. Está tudo em Jesus. E Ele quer repassar este tudo. Lembra que Ele falou para Daniel: tocou em mim outra vez e me deu forças. E Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Hoje Ele está falando para você: não tenha medo, você é muito amado. Ele está dizendo para mim e para você: não tenha medo, você é muito amado. Seja forte. Ele está dizendo: que a paz seja com você, seja forte, seja forte. E ditas essas palavras, eu senti-me fortalecido. Eu disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Fechem seus olhos comigo. Abre o teu coração. Nós queremos orar nesta hora, porque há coisas que a gente não pode fazer, mas não há nada que Ele não pode fazer. Há coisas que a gente tem limites, mas Deus não tem limites. E neste momento, nesta noite, o Espírito do Senhor está neste lugar. Eu percebo a presença do Senhor. Eu percebo a presença do Senhor neste lugar. Deus está ao teu lado. Está ao lado do Edson, da Rosane. Do lado do Daniel, do Alcírio, do Vitor. Deus está ao teu lado. Nesta hora Ele está ao teu lado, Ele te ama. Ele está junto contigo. Eu quero convidar aquelas pessoas, diz, pastor, eu quero o toque do Senhor na minha vida. Não só agora, mas todos os dias. Eu quero viver uma vida de vitória. Eu preciso ter aquela vida onde eu dependo dEle. Onde eu dependo dEle. Que eu não faça mais na minha força, mas na força que eu recebo dEle. Todos os dias. O toque do Senhor. Se você está aqui, quem sabe você nunca entregou a vida de Jesus. Quem sabe você diz, pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus, mas eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ser transformado. Eu quero ser dEle. Eu quero estar no time dEle. Eu quero estar na família dEle. Eu quero nascer de novo. Se você está aqui e você nunca entregou a vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar para você. Amém. Mais alguém, joia. Mais, isso aí, mais algum. Mais algum. Você diz, pastor, ore por mim, eu quero. Sim, a mais, mais algum, mais algum. Eu vou convidar, eu quero orar bem rapidinho. Podem vir aqui comigo bem rapidinho. Quem levantou a mão, eu quero orar por vocês. Eu quero pedir isso. Pode chegando. Deus ama muito as suas vidas. Se mais alguém diz, pastor, ore por mim também. Eu quero entregar a vida a Jesus. Deus abençoe. Mais alguém, bem rapidinho. Senão nós vamos já orar. Estenda a mão para cá, nós vamos orar. Diga comigo, diga, Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração. Eu peço, Senhor, perdoa-me de todo o pecado. Lava-me, transforma-me. Eu preciso de Ti, do Teu toque, que a minha vida seja diferente. Eu recebo o Teu amor agora, o Teu perdão agora. Te recebo como o Senhor e Salvador da minha vida. E declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele morreu por mim, mas Ele ressuscitou. Ele me ama demais. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo. Amém. Pai, eu quero orar por essas vidas preciosas. Que a Tua mão seja sobre cada um deles. Que a Tua graça esteja cobrindo eles. Cobrindo, Pai. Abençoando, suprindo, libertando e dando vitória. Dando plena vitória. Libertando e dando plena vitória. Amém. Amém. Obrigado. Enquanto estamos orando, eu quero saber quem está aqui e diz, pastor, ore por mim, porque eu estou precisando de vitória na minha vida. Quem sabe você pisou no falso, você escorregou, ou você está dizendo, eu não estou conseguindo sozinho, eu não estou conseguindo sozinho resolver, mas hoje eu quero tocar no Senhor, que Ele toque em mim. Eu quero, Ele me ama e eu quero andar neste amor. Ele tem vitória para mim, eu quero andar nesta vitória. Se Deus está tocando na tua vida, você precisa mais vitória em qualquer área da tua vida, principalmente a parte espiritual. Diz, pastor, eu quero ter uma vida mais íntima com Deus. Eu quero e preciso nesta noite de ser restaurado. Levanta o teu lugar, vem aqui bem rapidinho. Levanta-lhe isso, pode vir. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pode chegar. Mais alguém. Isso é precioso. Isso é bom demais. Amém. Podem vir, gente. Oh, Deus, oh Pai, em nome de Jesus. Mais algum? Pastor, ore por mim. Eu quero ser liberto. Eu quero ser transformado. Eu quero o toque de Deus. Eu quero que Ele esteja todo dia tocando na minha vida. O Senhor quer te tocar todos os dias. Ele quer te dar vitória. Se você está como aquela música, abalado, algemado, aliás, pelo peso do pecado. Mas Jesus chegou e tocou, mudou a coisa, mudou a história. Neste momento, mais alguém está querendo vir, pode chegar, isso aí. Isso, gente, isso. Isso. Aleluia, aleluia. Aleluia. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Levanta as mãos para Deus, levanta as suas mãos para o Senhor. Eu gostaria de convidar alguns irmãos preciosos para vir rodear com muito carinho essas vidas. Isto, não deixe ninguém sozinho, não. Não deixe ninguém sozinho. Vem rodeando, vem abençoando, vem orando, intercedendo. Em nome de Jesus, Pai, nós amamos este teu povo, porque tu tens amor pela nossa vida como ninguém. E teu amor está neste lugar. Tu estás aqui, tocando, renovando, restaurando, libertando, libertando. Oh Deus, haja restauração plena, vitória plena, vitória plena. Oh Senhor, um caminhar contigo mais de perto. Um caminhar contigo mais de perto. Caminhar contigo mais de perto, mais de ti, ó Deus, mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti, mais, mais, mais, mais, mais de ti, Pai, ó Deus, mais, mais, mais, mais, mais, tudo é possível para ti, Pai. Mais Pai querido, mais Pai, mais Senhor, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, oh, Uriri Kandaranarana, mais Shaisina. Eu vou deixar eles orando aqui, isso é tremendamente importante e significativo, eles vão ficar orando. Mas eu quero perguntar se alguém está aqui hoje à noite que precisa de libertação e cura, fisicamente, emocionalmente, levanta a sua mão. Se está precisando de cura física ou emocional, levanta a sua mão. Fique de pé no teu lugar se você precisa de cura. Fique de pé no seu lugar se você está precisando. Isso. Mais alguém está precisando de cura. Amém. Quem está perto deles, coloca a mão no ombro deles se você tem fé. Isso. Quem está perto, não deixe ninguém sozinho, não. Quem está perto, coloca a mão no ombro. Amém. Amém. Isso. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Isso. Obrigado, mano. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos, Senhor, em teu nome. A tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si toda a nossa enfermidade. E pelas tuas feridas já fomos sarados. Pelas tuas feridas já fomos sarados. Ordenamos em nome de Jesus o afastamento de toda a enfermidade e de toda a dor. Todo espírito de enfermidade vai embora totalmente em nome de Jesus. Haja cura completa. Haja cura, haja restauração de saúde. Saúde espírito, alma e corpo. Uma saúde perfeita, plena, total. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nesta noite, nós queremos entregar nas tuas mãos tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer na nossa vida. Está nas tuas mãos. Sem o teu toque, nós não temos condições. Mas com o teu toque, que vem na tua presença, e tu te fazes presente todos os dias para aquele que em ti crê. Não importa até onde a gente se escorregou. Não importa, Senhor, a lama onde a gente se achou. A tua palavra diz: o Senhor estendeu a sua mão e me tirou do lamaçal, me tirou do lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha. Pai, estenda a tua mão todos os dias. Afirma, firma nossos passos. Firma os nossos passos na rocha da eternidade. Nós oramos, Pai, na tua vitória, na tua graça tremenda, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Quem crê que nosso Deus é bom demais, vira para alguém, abraça aquele alguém e diga: nosso Deus é bom demais. Aleluia. Nesta noite, enquanto o pessoal está voltando aos seus lugares, nós temos um privilégio muito grande. Tem um irmão que tem realmente nos visitado há pouco tempo aqui na igreja. Faz pouco tempo que este irmão tem vindo nos cultos e ele tem abençoado muitas pessoas, mas hoje nós queremos abençoar a vida dele. Quem gosta de abençoar os outros? Então eu quero chamar o irmão Miguel, que ele que ele vem nos braços da mãe dele, a Ju. E o pai está aí? Já pode vir também. Onde está o pai? Ah, está ali o Alex. Eu estava tão perto que não vi. Pode chegar. E os avós. Tem? Pode chegar, pode chegar aí. É muito bom isso. Se o Marquinhos estivesse no pedaço, chamava ele, mas ele está longe. Hã? Tá por Skype. É, se chamar a família, tem a igreja toda. Quem ama essa família? Quem ama essa família? Vou chamar a minha esposa. E o pastor Dudu e Liane. A minha família. E nós, com muita alegria, nós vamos estar abençoando essa vida preciosa.